Na noite de sexta-feira, a participação social nos processos de integração regional da América Latina foi tema de uma palestra ministrada na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. A atividade faz parte do Fórum Permanente para a Integração da América Latina e Caribe, organizado pelo Instituto Mercosul de Estudos Avançados. Quem falou sobre o tema foi o diplomata e chefe da Assessoria Internacional da Secretaria-Geral da Presidência da República, Murilo Komlinski. De acordo com o palestrante, a apresentação foi uma oportunidade para avaliar os avanços ocorridos no assunto desde 2006, quando iniciaram as cúpulas sociais do Mercosul. Debatemos quais são os avanços que nós temos dos últimos anos, sobretudo a partir de 2006, quando se iniciou a modalidade de participação social no âmbito do Mercosul, nas chamadas cúpulas sociais do Mercosul, seja agora o recém-criado Conselho Cidadão de Participação Cidadã da Unasul, qual o acúmulo histórico dessa participação social, seja no âmbito acadêmico, no âmbito da participação por meio de organizações não governamentais, meio sindical, etc., inclusive empresarial, e ao mesmo tempo os desafios que nós temos adiante, em que áreas que seria possível um avanço pontual, ênfase, como melhor desenvolver isso que, sobretudo, o nosso governo federal identifica como o chamado método de governo com participação social, né? O método de governar com participação social também na temática externa, na temática da política externa, nesse caso específico com ênfase no processo de integração regional. Grande parte do público do evento foi formada por estudantes da Universidade Federal Latino-Americana, a UNILA. O palestrante também ressaltou a importância de trazer o tema para discussão na comunidade acadêmica. A UNILA é um exemplo do êxito dessa política de integração regional, da participação cidadã no meio acadêmico, na juventude, né? Nas mais diversas áreas que uma universidade propicia em termos de conhecimento, e, ao mesmo tempo, um eixo catalisador de novas ideias, de capacidade propositiva, inovadora, mas central. Discutimos esse tema aqui na UNILA, que inclusive tem já uma tradição de participação com delegações de estudantes que têm participado constantemente das cúpulas sociais do Mercosul e, da mesma forma, no recém-criado Conselho de Participação Cidadã da Unasul. Daqui para frente, as atividades do Fórum Permanente para a Integração da América Latina e Caribe serão realizadas sempre nas quartas-feiras. O próximo palestrante será Eduardo Deves, que terá como tema a integração intelectual e o pensamento latino-americano. Outras informações podem ser obtidas no site www.unila.edu.br. Vaci Álvaro para a CBN Foz.